Eu vou cantar o que eu quero. A profissão da vaquinha. Um balde pra tirar o leite, a sua profissão. Tira o leite que a vaquinha tem. E o bezerro vem beber também. Vem beber também. Isso. Olha. Histórias vizinhas. Ah, não, legal, perfeito. As perguntas acabaram. Esse assunto isso, já. Isso, é pra encerrar. Agora que a gente já conversou. A última pergunta. A última... Não, não é outro tema, é só, só uma... Só quero saber sua... Colocar seu identificação. Eu também não... Mas sou, eu sou muito avesso a essa ideia de identificar. Só pela profissão como assim, identificação. Como... Coisa capitalista das pessoas serem resumidas a seu trabalho. Como assim. Se a pessoa se resumisse a isso. E eu penso... É uma coisa que eu pensei. Brincadeira de... As pessoas se identificarem. Eu queria que você se desse um título. Um jornalismo se diz tem esse termo, esse termo, esse termo. Jornalismo que é o título, né? O título que eu coloco pra entrevistar uma pessoa, perguntar qual o seu título. O título que coloca. Eu trabalho com audiovisual, então tem aquela coisa, né, de colocar a tarjinha ali embaixo, assim. Só que eu tô subvertendo essa palavra e pensando em título de obra, assim mesmo. Como se a pessoa... Sua vida ou você fosse interessado nas pessoas imaginarem uma obra. Qual seria esse título? Qual seria esse tipo de obra? Qual seria esse livro? Um livro, um disco? E qual seria o título? De qual formato? Qual mídia? Existente ou imaginária? Escultura, engenharia? E qual seria o nome dessa obra? Só para dar um título. Qual seria o seu título? Nossa. Uma obra qualquer, uma me obra estética de... qualquer, ou uma obra literária? Nossa, você me pegou de... Nossa, que surpresa, cara. Profundo, subjetivo. Uma obra que você fala, uma obra de arte, assim. Caralho, como cara, que pergunta boa. Já existe ou imaginário? Que pergunta boa. Não, eu acho que... Pode pensar em qualquer formato, qualquer mídia. Só para dar um título mesmo. Nossa, essa pergunta que é muito que boa. O que eu seria para me definir uma obra... Propriamente dito, nossa, que coisa difícil. Pois é. Menino, você faz perguntas difíceis demais. Mas já que a gente não pode andar, tem que viajar na imaginação aqui, ousar. Eu diria. Não, foi difícil, mas boa, né? Nossa. Fosse uma obra. Que coisa difícil. Não, tem calma, precisa responder com pressa. Não é falando não, mas eu não tenho dinheiro nem nada muito concreto, mas experiência eu tenho um monte. Eu já tô grande. Tem 4 anos, 5 anos. Já tenho 5 anos. Agora fala e cantar. É, não vê esse galo que você tem que ficar com esse convite do bem? Mas eu tenho outro cara mais legal. Nós vamos cantar com você a esperança. Você, eu vou contar a história. Eu acho que meu título seria Vibração. Clube da Luta. Eu acho que seria uma forma de onda, uma wave, né? Porque a minha vida inteira foi muito ligada à música. Eu seria uma música. Perna no Mundo. É do Gonzaguinha. Ai, o meu com certeza seria um livro, meu sonho, né? Caio no Mundo, que seria a história da Carolândia caindo no mundo, né? Caio no Mundo, é. Sou tímido espalhafatoso. Sou tímido espalhafatoso. Sou tímido espalhafatoso. Sou tímido espalhafatoso. Sou tímido espalhafatoso. Certamente alguma coisa conflituosa, sabe? Torre caçada por Gaudí. Eu morei lá em Barcelona, né? E as construções deles são uma coisa assim... Não é que é atemporal no sentido de que é sempre atual, não. É atemporal porque é impossível determinar quando foi que aquilo aconteceu. Parece que as coisas deles são próprias de um tempo que nunca existiu a não ser na cabeça dele. Muito orgânicas, assim. são tipo castelo de areia, assim, parece que o concreto pingou e ficou ali. Tem um teto que as escamas de um dragão ou de uma... ele usa uma salamandra, né? As pilastras parece que são ossos, um esqueleto, uma coisa viva. Uma porta não é igual a outra. As maçanetas, quando você bota a mão assim, ela encaixa dentro da sua mão. A claraboia é uma tartaruga. O teto da sala é um redemoinho de concreto. A chaminé tem uma lareira. A lareira é um cogumelo. Tem azulejos, né? E esses azulejos são coloridos. Só que não é um verde, o outro azul. As cores são cores como se fosse uma pele, assim, que vai mudando de cor. Um negócio absurdo. E eu tive uma reação. Eu não sou um cara muito ligado com... ligado à arquitetura, não, sabe? Mas essa casa, ela... Eu chego a arrepiar. Que eu nunca tive com outras obras arquitetônicas. Eu entrei na sala e tava cheio, né? Tá sempre cheio. É um negócio... É um fenômeno mundial, assim, né? E, cara, quando eu entrei na sala... Que eu vi as formas, assim... Cara, eu comecei a chorar. E eu nunca tinha tido nenhuma reação assim. Um sujeito capaz de transformar uma coisa do dia a dia em uma experiência estética, praticamente religiosa. Não vou dizer religiosa, mas espiritual, né? Vamos dizer assim. Enfim, eu podia ser a Casa Batló. Acho que seria interessante. E veio Guernica na cabeça, assim. Logo de cara, quando você perguntou, eu achei que era um pouco demais, mas já que você abriu aí como uma brincadeira. E tem a ver com Ares, com Marte, com Deus da Guerra. E a própria representação, né, da obra enquanto o cubismo e toda essa parte despedaçada e remontada, enfim. O chato. Eu sou chato, cara. Eu sou muito chato. Às vezes nem eu me aguento. Eu falo, no fim do dia, eu falo pra minha mulher assim: olha, acho que nem eu me aguento. Não sei como é que vocês conseguem, porque eu acho que eu reclamo muito. Liberdade ainda que tardia. Quase como a bandeira de Minas. Mas eu acho assim, a liberdade é o grande valor da minha vida. Eu queria ser uma tradição oral, tá ligado, mano? Que as pessoas só falam, assim, compartilham boca a boca. Assim. Um filme seria mais fácil para me definir. É o limite do Mário Peixoto, que eu acho que se a gente, o tempo inteiro a gente está lidando com essa coisa de querer transpor o limite, né? Tá sentindo... E agora, nesse momento, então, limitado aqui dentro desse espaço, a gente não é um filme, olha, cada hora a gente é alguma coisa, né? Tem uma escritora de Jaú, paulista, que foi uma grande revelação na minha vida há 15 anos atrás. Eu, sinceramente, até hoje sou impactado por essa mulher. Chama-se Hilda Hilst. Ela tem um título de obra que sempre me fascina e, ao mesmo tempo, me desafia. Se ela tivesse feito uma capa com esse título e não tivesse escrito nada, ainda assim, para mim, era uma obra. Eu me daria esse título se fosse possível. O título é Tu Não Te Moves de Ti. Eu acho fascinante. Me vieram três coisas, então vou falar as três. Tomorrowland, é que ele mostra duas realidades, ou seria a outra realidade? Outra realidade. Ele manda com muitas possibilidades de ação no mundo, a tecnologia toda a serviço, sabe? Expansão tanto da tecnologia quanto da consciência. A segunda obra que seria, que é o filme que é A Chegada, que ali mostra um outro nível. da civilização e essa questão do tempo para a gente desprender de pensar que o tempo é igual um trem que só vai para frente, assim, sabe? De pensar que é uma coisa circular e que a gente está o tempo todo acessando tudo que é produzido em qualquer momento. Pensar que o tempo é igual um trem que só vai para frente. E o terceiro, eu fiquei pensando num ritual de ayahuasca. Essa busca, essa conexão, querer saber das coisas e conectar e fazer uma experiência que você não consegue descrever para o outro, só pode convidar ele para entrar. Ele mostra duas realidades, ou seria a outra realidade? Então, tanto da tecnologia quanto da consciência. Um outro nível da civilização. A gente desprender de pensar que o tempo é igual um trem que só vai para frente. Né? Pensar que é uma coisa circular e que a gente está o tempo todo acessando tudo que é produzido em qualquer momento. Vamos do jeito que dá. Tá valendo? Eu me vejo como um brincante americano. O Chico Sainz traz o afro-ciberdelismo, né? E eu já queria trazer o afro-américo-ciberdelismo, né? Porque o afro... Porque acho que tem essa relação do, né, do contato aqui dessa herança africana com a herança dos povos aqui originários, né? E aí, quando eu me deparei com a Lélia Gonzalez, ela conseguiu traduzir isso numa palavra muito mais sintética, né? Que ela fala de Améfrica, né? A tal liberdade do civilizado, votar a favor do Estado, caçar Pokémon. E, sobretudo, me vejo como um brincante, assim, não tenho uma formação em nenhuma cultura popular, assim, de berço, né, mas sou um grande curioso aí, acho que, enfim, respeito muito a sabedoria que mora aí, e levo meu jogo por aí, cara, me dedico aí a minha formação como pessoa nesse sentido aí, como brincante americano. O nome da obra seria Canoa. E eu seria uma guerreira negra em cima dessa canoa. Um espetáculo teatral, com certeza. Chamado Fantástico Mundo de Mari. Que é o nome do meu grupo de WhatsApp. Eu comigo mesma. Me veio um Blackbird dos Beatles, não sei porquê. Me veio a cabeça um Blackbird. Eu acho que dá pra ressuscitar. Me veio a cabeça. Não é a minha música predileta dos Beatles, mas Blackbird. É uma resposta honesta. Cada um é uma obra, né? Nem sempre é autoral. Às vezes a pessoa é uma banda cover, né? E a ideia é que sejamos todos autorais, né? Porque é isso que nós somos originalmente, cada um é único, né? Meu título autoral ia ser obra em... Desculpe o transtorno, estamos em obras. Um dos caras que fundou o Greenpeace, e aí perguntaram pra ele, tipo, o que você quer escrito na sua lápide, né? Aí ele falou assim, um homem que começou grandes coisas, mas não conseguiu terminá-las. Eu acho que a gente é uma obra de rock progressivo, assim, né? Tem hora que você tá pianinho e tranquilo, e aí de repente o pau tá quebrando e já tá muito em outro lugar, mas aí volta aquele tema do piano lá do começo, lá no meio, um pouquinho modificado, e aí depois vem um solo e você tá lá destruindo no solo. De som e silêncio. Então se for só som... É cansativo, né? E se for só silêncio também, né? É silêncio, não é música, né? É outra coisa. Quando se imitam em vibrar numa certa frequência, né? Pra usar um termo mais espiritualizado. Rola um lance meio esotérico, mas, porra, legal também, porque tem, enfim, a Theta Wave. Enfim, é outra discussão boa, hein? Em andamento. É outra discussão boa desses padrões. Legal. Nossa, foi exatamente a mesma resposta da pessoa antes de você. Em andamento é um bom nome para a obra. Eu não sei se é um disco ou uma música do Gabriel Pensador, mas tem uma frase que eu gosto muito dele, cara. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, esse processo de transformação que eu fiz em vários etapas da minha vida, em várias coisas, em várias pessoas que passaram, já se foram, ou que chegam, sabe? Então, sempre vou encontrar aquele André, né? Aquela essência, aquela unidade, mas eu não sou sempre o mesmo, não, cara. Acabou a história. Acabou a história. Acabou a história. Acabou a história. Que bom que a gente entrou nela e saiu diferente do outro lado. Porque todo final é tipo um resumo atestado de que aconteceu alguma coisa antes. Só tem o final porque tem algum começo. Por isso, eu decidi começar essa série com a última pergunta que eu fiz nas entrevistas. Como se fosse um atestado do papo que rolou antes. Para quem tá ouvindo no podcast, esse é o primeiro episódio da série. Então fica como um tipo de introdução diferente. Uma forma de apresentar quem eu entrevistei. Para além da caixinha só da profissão, por exemplo, vão ser 3 ou 4 conversas gravadas durante essa pandemia de agora, todas feitas... Se você tá me ouvindo no futuro, na próxima pandemia, eu tô falando da Covid-19, que começou em 2019. Como eu ia dizendo, gravei várias conversas por ligações... E ao mesmo tempo, tentando fazer ligações entre as pessoas e ligações entre elas e suas paisagens interiores, já que a gente está se limitando de paisagens exteriores em prol da ligação entre as pessoas no futuro. Fiz umas perguntas mais abstratas e imaginativas sobre sons, memórias, desejos, expectativas, para tentar viajar nas paisagens internas, que na verdade... É onde tudo acontece mesmo nas pessoas. E da mamãe, você gosta? Gosto. Muito? Muito. De onde? Tchau. Como é que é seu nome? A voz dessa criança que eu tô usando como guia narrativo é a... Letícia. Muito grato a Letícia Peixoto, que me cedeu essas gravações, e a mãe dela, Elisa Peixoto, que teve essa sacada genial e rara, não só de gravar, mas também manter por anos e digitalizar. Ela ainda gravou em várias épocas, dos 8 meses até os 4 anos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 1975. Me chamo Isabela. Sou prima da Letícia. E acho que a Letícia deixou que eu usasse, porque... Olha, agora que você falou aí, pedindo permissão, que eu vi que era eu, velho. Eu acho que a gente mesmo tem que preservar a nossa memória. Porque se a gente for depender dessa política tradicional, a gente bota fogo em todos os museus e abre banco de dízimo no lugar, irmão. Ah, tá, vocês gostam que eu chorar depois de tanto. A vida é uma criança, um carrossel de esperança. Algumas trilhas desse episódio... Fui eu que compus. Tem um trecho de Com a Perna no Mundo, do Gonzaguinha. As versões de Vaca Profana, do Caetano Veloso, são de Paulo Rô, Lucas Mota, Simone Mazer e Família Freitas. Outras trilhas são da Blue Dot Sessions. E tem um trecho de Máquina China, do Manuel Tomarreta e Bando Banda. Os créditos e links direitinhos para conhecer as músicas estão nos posts ou na descrição do episódio. Todo mundo é vizinho de alguém. Comecei as entrevistas, então, pelos meus vizinhos. Uma tia, alguns amigos. E cada um foi indicando outros vizinhos para serem entrevistados. Que indicaram outros vizinhos para serem entrevistados. Que então indicaram mais vizinhos. Então indicaram, que indicaram mais vizinhos. Indicaram mais vizinhos. Vai lançar, não sai no gravador, não, Letícia. Sai no gravador é voz. Fala. Fala, senão depois que você ficar grande, você vai rir desse. Conversei com a Thelma Lopes Polônia. Alô, meu amor. Oi, Thelma. Falei também com o André Fossati, que convidou... A Elvira Santos é uma figura que tem uma visão de mundo muito ácida. Ela não tem meias palavras. Você me falou seu nome. O André me falou, mas eu esqueci. E a Elvira convidou a Jaqueline Farid. É um negócio tão besta, assim. Eles enviam e eu tenho que reenviar para outras pessoas. E a Jaqueline indicou a Rosângela Nascimento. É o que eu te falei, tô na casa da minha irmã também, tem cachorro aqui por perto. E a Júlia Pena. E acabou que eu nem te retornei depois. Gravei também com o Fernando Braga. Gravando. Que indicou o Renato Zica. É a primeira vez que eu tô gravando aula, cara, então tô apanhando pra iluminação. E também o André Painho. O trabalho estendeu demais hoje. As broncas foram grandes hoje. Daí o André Painho indicou o Rafael Sardinha. E tava esperando até uma hora que a gente pudesse parar mais sossegado também pra fazer, né? Falei também com um ídolo meu, Carlos Alberto Júnior, do podcast Roteirices. Engraçado que mudou aqui o volume. E o Carlos indicou o Romero Venâncio pra eu falar. Ah, é? Do jeito que estamos aqui? Você acha melhor? Pra mim, tranquilo. Liguei pro meu amigo Samuel Rabai. Ô, Beri, você deu a maconha. E ele indicou o Manuel Tomarreta. Esse é bala, hein? Agora sim, hein? E também a Thaís Cavalcante. A saída de áudio aí tá boa, prefere que eu bote um fone de ouvido. Além deles, conversei também com Bruno Campreger, Mariana Pinter Chaves e o Caio Luiz Rodrigues, que indicaram mais pessoas, mas ia ficar muita gente para eu dar conta sozinho. Então o limite também é uma afirmação sociopolítica. É o limite da capacidade técnica da minha condição socioeconômica como produtor independente. O Histórias Vizinhas, ousadamente, faz parte do Portal Desaprender, junto com uma trupe massa de podcasts que você deveria ouvir também em desaprender.com.br. Obrigado, fiquem bem. Como que o cachorro chama? Como é que o cachorro faz? Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.